Ebony Beach. Everybody, everybody, mwah. Piranha suja tá suando pra roubar meu posto. Quer roubar meu macho, estudando pra roubar meu gosto. Eu sou da 2S, tô pra mim, nem nada de novo. Já fiz uma vez, escuta puta, vou fazer de novo. Começa na sala, vamos pra varanda. Te fiz o ultimato, põe o Thor e o Wakanda. Apaixonante vida, sou safada e ignorante. Depois que me come, o padrão sobe, sabe como a chota é grande. Ele tá mordido, ela não faz como eu faço. Fala pra caralho, mas não faz nada no ato. Me comeu com força, achei que fosse soca fraco. Eu gosto de branquelo, pirocudo, com cara de otário. Sabe que é foda, mas é fato. Eu fui a primeira, trata de ser grata e ajoelha, chupa minha buceta. Harajuku, sabe a sua ref, mas dessa nifeta. Sem competição, eu me recuso, eu competi com feia. Vai gastar leite comigo, vou mamando igual bezerro. Vai ficar com anemia logo após é seu enterro. Ele enterra igual Shaquille, goza com cara de besta. Vamos brincar de basquete, faz minha xereca de cesta. Acho que eu criei errado, ela é muito mal criada. Eu tô dando pro teu pai, isso me torna sua madrasta. Quer me levar pra Havaí, disse que eu sou kawaii. Esse novinho quer minha buceta assistindo anime. Vamos fazer putaria em 2D, sorrenta aí. Eu quero sua porra doce, puto come abacaxi. Fala pra todos os crias que comeu a Ebony. Amanhã tão na DM querendo minha bucetinha. Sarra, sarra, glock, sarra, que sarra com jeito fode. Que fode com força, chupa o bico do...